Sente um momento. Paul Weller aqui. There must be some way out of here, said the joker to the thief. Tá bom, não? There's too much confusion. Dá pra cantar junto, hein, Nandão? I can't get no relief. Bora. Businessmen, they drink my wine. Wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Som de Ramon espetacular. Aí depois dessa, Bob Dylan, né? Lógico, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, isso não é Jimi Hendrix, né? A versão mais conhecida, lógico. Né? Olha o que ele faz. Desce os cabelos em cima de Neil Young, meu amigo. Por falar em Neil Young, caindo tal e qual uma vulva no ronquinha de hoje, coincidência absurda, um disco aqui no prato, um vinil lançado em 1971, que há muito tempo eu tô para mostrar. Nas vezes que eu citei o cidadão, nossa torcida sempre puxou a brasa para a sardinha dele para que eu mostrasse. Já que eu falei do Neil Young, o disco é o disco do Crazy Horse, a banda do Neil Young, a banda original do Neil Young, em 71, sem ele, evidentemente, lançou esse álbum. E nesse disco, a figura principal é o Danny Wheaton, guitarrista que morreu alguns anos depois de uma overdose de heroína, para quem o Neil Young compôs músicas antes dele morrer, já que meio adiantando o que poderia acontecer com o Danny Wheaton, que é o cidadão que nós vamos ouvir a seguir. Por exemplo, The Needle and the Damage Done, clássico absoluto do Neil Young, foi composta para ele, o Danny Wheaton. Esse disco 71 foi lançado, não aconteceu nada, passou batido totalmente. No final de 72, o Danny Wheaton morre com essa overdose de heroína. Nós vamos ouvir uma música desse disco, que alguns anos depois foi regravada por um monte de gente. Segura o clima. Certamente muitos de vocês conhecem essa versão original. Don't mean nothing to you, they're a mirror. just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? FM. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Talk about it. Aí está a voz e a guitarra espetacular de Dan Whitten, cara, Crazy Horse original. Esse disco, a banda é, evidentemente, a original, a primeira banda que acompanhou Neil Young, com Jack Nitzsche no piano, Ralph Molina, Billy Talbot no baixo e ele, Dan Whitten, na guitarra. Durou pouco tempo. O Dan Whitten, em 72, subiu. Em 75, o Neil Young ficou... Eu já falei disso aqui algumas vezes. O Neil Young ficou tão descacetado com o processo morte do Dan Whitten pela heroína, e quando ele abandonou a heroína, ele virou um bebum 25 horas por dia. E depois voltou à heroína e acabou sendo levado por ela. Foi uma tortura tão grande ao Neil Young que ele sofreu durante muitos anos. Em 75, 3 anos depois do Dan Whitten subir, ele fez um disco totalmente dedicado à dor que ele sente até hoje, ou mais especialmente que ele sentiu naqueles 3 anos depois da morte do Dan Whitten, que é o Tonight's the Night, clássico absoluto do Neil Young, totalmente devotado a esse cidadão aqui ao fundo, Dan Whitten. Como eu disse, alguns músicos muito conhecidos da gente gravaram essa música. E como nos últimos programas tem sido engraçado, Nando, eu tenho mostrado os primeiros discos do Rod Stewart aqui. E evidentemente a fatia mais jovem do Ronca Ronca acha que o Rod Stewart é esse cidadão que aparece por aí, que vende disco pra caramba, com, né, clássicos da música americana, músicas muito conhecidas reinterpretadas por ele com a personalidade que ele tem e jamais vai perder. Mas no final dos anos 60 até meados dos anos 70, o Rod Stewart era um cara absolutamente de frente. Tocou com os maiores músicos, gravou discos espetaculares. E o último disco bom, no sentido mesmo da palavra, do Rod Stewart, antes dele atingir o apogeu da estrela babaca de Hollywood, foi lançado em 75 e tem como título Atlantic Crossing. Olha a música que o Rod Stewart gravou. Can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. About it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Composição de Dan Whitten, I Don't Want to Talk About It, desse disco Atlantic Crossing. Roddy Modd acompanhado por Steve Cropper, Donald Duck Dunn e Al Jackson, músicos originais que gravaram com Ray Charles, Aretha Franklin, a turma cascuda de funk soul americano. É Booker T and the MGs, menos o tecladista Booker T. Além dessa turma cascudérrima, pessoal do estúdio Muscle Shoals nos Estados Unidos, Jimmy Johnson, Harry Beckett, Roger Hawkins, enfim, é um disco espetacular do Rod Stewart, gravado, lançado em 1975. Onde ele rende essa homenagem ao Dan Whitten. E algumas faixas são espetaculares nesse disco. Por exemplo, segura esse groove aqui, ó. Olha o baixo, maluco. Caught in the rain. Sometimes I might get in trouble. se não bastasse essa seleção de músicos, o disco é produzido por Tom Dowd, que subiu alguns anos atrás, que tem no seu currículo vários discos de Ray Charles, vários discos de Aretha Franklin, produziu Cream, Jack Bruce, Eric Clapton, Ginger Baker, e os arranjos de corda nesse disco são feitos pelo Arif Mardin, que é foi um dos principais nomes da música de todos os tempos. Eu tenho enchido tanta bola do Rod Stewart que ele podia vir aqui fazer um... Minha mãe tá adorando. Uma voz e violão, hein? É verdade. O que você acha? É, tranquilo. Promoção. Promoção fervendo, rapaz. É mesmo, né? Olha só, ainda falando do Rod Stewart, olha a música que tem nesse disco, que fecha esse disco, olha só. Essa dá pra cantar junto também, Nandão. Sente o clima. Esse é um dos maiores hits do Rod Stewart. Não é uma composição dele. É de uma banda chamada Sutherland Brothers. Manja, bracinho pra cima. Vamos cantar? Home again, cross the sea. Vai, Nando. I am sailing stormy waters. Agora, Nando. To be near you, to be free. Bracinho, Nando. Isqueiro, isqueiro, isqueiro. I am flying. Tá emocionado, Nando? É, tô. Cross the sky. Manda isso aí? 7-5, maluco. Beleza, né? Mas como eu disse, a música já tinha sido lançada pelo Sutherland Brothers. Promoção. Promoção tá indo bem, todo mundo participando. Mas qual é a promoção? Ah, é. Qual que é a pergunta mesmo? A nossa torcida acha que Clodovil, por sua total sintonia com Bento XVI, pode vir a ser canonizado pelo Vaticano? Exatamente. Num curto período de tempo? Para responder a essa enquete, acesse agora mesmo oifm.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro, concorra a 4 pares de ingresso. Quer dizer, cada um vai ganhar um par, certo? Serão 4 sorteados. Quarto sorteado. Bom, enfim, para o Perk Pan 2007, o muita maior emoção, festival, né? Muita emoção, Rod, né? Stewart, né? Opa, lá. Olha a guitarrinha. Outro guitarrista espetacular desse disco que a gente não pode deixar de dar o nome, é o Jesse Davis, que tocou com o Faces também, tocou com o Eric Clapton, participa do concerto Bangladesh, George Harrison, já subiu também, provavelmente um dos únicos músicos assim com alguma notoriedade índio. Você olha pra ele e vê, o cara é um índio Sioux, um índio botocudo, essa turma, né, que usa pena. Hein, promoção. Então, 4 ingressos duplos para o Perk Pan 2007, um dos maiores festivais dedicados à percussão do mundo, malandragem. Com certeza. Dia 23 de maio, na Fundição Progresso. Acesse agora mesmo o fm.com.br, fale conosco, Rio de Janeiro, como fez o Bruno Almeida, o Man. O Man tá aqui querendo saber do atrito entre Luana Piovani e Caetano Veloso. Ih, não tô ligado, o que que houve? Também não. Mãe, informe-nos. Informa aí. Exatamente. Clebinho vai entrar forte aí daqui a pouco, hein? Aqui, o Carlos Eduardo Gomes tá querendo saber onde ele pode encontrar CDs importados de bandas alternativas de qualidade rara aqui no Rio de Janeiro. Qual é a pergunta? Onde ele pode encontrar CDs de bandas alternativas de qualidade rara aqui no Rio de Janeiro? Qualidade rara? Alguma coisa assim. Enfim, tem alguma lojinha aí, maneira? É difícil, hoje em dia é difícil. Pois é. Bandas independentes de qualidade rara. Não, alternativas, querido. Alternativas independentes. É difícil, é difícil. Alternativas independentes? Não. Por falar em banda independente, alternativa, aqui na linha mais uma, na agulha, diretamente das Ilhas Britânicas, The View. É ao vivo isso, hein? I've had the same dreams on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. The lights from the circle and it's us. When it ends, will you still be my friend? I'm not making a fool on the shelf, but tell me I'm not making a fool on the step. So when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know, that's just made your head spin around. Get yourself together, yeah, get your feet up on the ground. I've had the same dreams on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. Hats off to the busker man when he's driving all the sorrow. He's singing the songs, not hearing a thing. That's without the plan, but believe me, he's trying as long as he can. So when you look in the mirror, reflection back at you, some pressure you don't know. That's just when it hits me. Get your shit together, yeah, get your feet back on the ground. Everybody's dressing up, I'm dressing down. My mind's not perfect, but it's sincere. You'd be amazed, do I dig on the sheep in the air. And you try to hold, but your heart's on the ship. And I know it's over the time, it's an ass on the sweat. So when you look in the mirror, reflection back at you, some cut that you don't know. Just make the lights turn around. Get your jacket together, yeah, get your feet up on the ground. So away you look in the mirror, go, go. You're flashing by you, so what you don't know. That's just make the lights turn around. Get your jacket together, yeah, get your feet back on the ground. Taking on for this night, like this, and I'm pressing down. I'm a big loser, we made it an answer. Taking on for the day night, but this, and I'm pressing down. I'm a big loser, we made it an answer. Ronca, ronca. Eles não param de pesquisar, investigando as ruas. E um centro nervoso do corpo natural. na oitava central, assim. Uma substância química de natureza calmante, curativa, que produz a paz. Primeiro, tomaremos uma inspiração profunda, retendo-a pelo tempo que pudermos e julgarmos conveniente, e então exalaremos o ar à medida que emitirmos os sons vocálicos, assim. Alô, alô, Carlinho Eloy e ouvintes da 104. Aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizarmos pelo seu maravilhoso. Obrigado, Nando. Diretamente do Recife, o Xambaril, que esteve aqui recentemente. E Xambaril rima com viu, deveu, e antes o deveu. Deveu, Xambaril. Aliás, esse CD, que tem três músicas do Xambaril, tem Rádio de Outono, Vamos, Hell on Wheels, Dead Superstars, Profiteroles, veio na revista Espetacular Coquetel Molotov, lá de Recife. E essa coisa, né, da informação estar à disposição, literalmente, de todo mundo, acho que eu comentei isso no Tico Tico, a Trozobinha, que gostou, né, do Xambaril, né? Hein, Nandão? Bom, bom, bom, bom, bom, bom. A revista bacana pra caramba, eu acho que eu comentei isso no Tico Tico, é a sessão de crítica de lançamentos, é a mesma da Mojo, da Uncut, da Rolling Stone, da Biz, ou da de qualquer revista mais estabelecida do que a Cocktail Molotov, né? Então, realmente, é esse negócio, você tem acesso a todos os sons, a todas as informações. Então, isso que o ouvinte perguntou, né? Onde encontrar no Rio de Janeiro os CDs de bandas independentes, alternativas, como, por exemplo, o Xambaril. Hoje é muito difícil, porque é evidente que uma loja não pode estar voltada única e exclusivamente para esse tipo de música, porque esse é o tipo de música que mais sofre, entre ásperas, com o fato do público baixar da internet, né? A garotada. O disco do Paul Weller, de repente, não sofreria tanto. Mas o Xambaril, o Deville, o novo do Arctic Monkeys e essa turma, evidentemente, vai sofrer muito mais. Então é difícil você manter uma loja voltada para isso. Lógico, em algumas outras lojas você encontra uma sessão com esse tipo de música. Mesmo assim, a essa altura do Championship aqui, eu não sei dizer no Rio de Janeiro. Se alguém souber, pode passar essa informação para a gente. Das lojas que eu estou me lembrando, não sei. Às vezes, um Rodrigo Lariu, na banca do Midsummer Madness, você encontra a produção independente brasileira, mas as coisas internacionais, é difícil para Dedel. Agora, a internet é o melhor canal para você comprar. Entra em contato com os artistas, está lá em qualquer site, e compra. A Peligro, em São Paulo, é um site que você encontra por preço muito bom. Vários lançamentos de música internacional e nacional também, compilações de sons obscuros, artistas com qualidade, mas que dificilmente chegarão aqui. Como é que tá aí a promoção? Tá indo bem, rapaz. Olha só, a informação, João Galdino dizendo que, segundo ele soube, a senhora Piovani disse ter ficado decepcionada com o Caetano, com aquele fato da música, que ela achou que era pra ela e tal, tal, tal. Qual é o papo? Não sei. O Caetano fez uma música que, segundo ela, acho que é do Ser, E alguns versos da música eram muito parecidos com os versos de um poema que ele fez pra ela. Então ela supôs, é igual o poema que ele fez pra mim, essa música é pra mim. Aí começou a falar na imprensa, tô emocionado. Aí o cara chegou e falou, pô, essa música não é pra ninguém, não tem nada a ver, blá, blá. Aí ela falou que ficou decepcionada e disse que ele era um deus, mas agora não passava de um banana de pijama, malandragem. Mas que mal estar, hein? Quem fez isso? Luana Piovani falando para Caetano Veloso. Ai, ai, ai, ai. O Ernesto tá falando que a Trace Thorn, é isso? Ah, o Everson Butter Girl gravou essa música. I Don't Wanna Talk About It. Falou que é espetacular. Espetacular. O Everson Butter Girl gravou a Rita Coolidge, que é uma cantora americana espetacular, que é um dos vacilos profundos do Ronca Ronca nunca ter mostrado a Rita Coolidge aqui. Hoje eu me esqueci de trazer o disco. Tá vacilando, irmão. Total, pra caramba. É. Me esqueci de trazer o disco que Klebin pediu. Primeiro disco solo do Steve Seals, tem a participação de Jimi Hendrix. Isso aqui é bom pra caramba, né? Uma cor, uma substância química e um ser... Posso dar uma dica? Rapidinho. Pode. Essa coisa, lembrei dessa coisa de CD independente. A Estação, lá em Caraí, na Moreira César, do meu grande amigo Zé, tem, cara, tem todos os discos do João Donato. Todos, todos. Vários discos independentes. Tinha enfim, muita coisa de tipo... Como é que é o nome dessa banda aí? Jabazinho, hein? Não, sério. Xambaril? Xambaril tinha coisas desse naipe lá, numa sessão só pra isso. Enfim, Estação lá em Careira Moreira César, do meu amigo Zé. Espetacular. Quem é de Niterói, dá uma passada lá. Vai arrastar um CDzinho lá amanhã, né? Quem é de lá conhece. Vai arrastar um Selector lá amanhã, né? E aproveita então, já que entrou na área Jabá, manda um beijo pra Cláudia Maciel, nosso ouvinte. Porra. Toda terça-feira. E como já foi ouvinte nas quartas, já foi ouvinte na segunda... Uma figuraça. É verdade, Cláudia Maciel, querida, um beijo grande no seu coração. Mais alguma informação? Pô, aí do, olha do, essa do, aqui, do, de Hollywood, de Hollywood. Não, né? Presta atenção, Marcelo. Sub Ultra 171. Juan Pelin Capobianco, do Shakers, vai tocar Bandoneon numa pizzaria em Botafogo, dia 23 e 30 de maio. É verdade, Capobianco é um dos componentes. Como o outro lá, o Fatoruso, não sei o que. Sim. Tocou aqui com um monte de gente. Eu falei que ele participa como tecladista do primeiro compacto do Ojeriza, né? Repete aí a informação. É, Juan Pelin Capobianco, do Shakers, vai tocar Bandoneon numa pizzaria em Botafogo, dia 23 e 30 de maio. Maiores informações em tocatudo.nomínimo, site que o Dapiev escreve, nomínimo.com.br. Pô, vamos lá, né? Repete o dia, pelo amor de Deus. Dia 23 e 30 de maio, na pizzaria em Botafogo. É mesmo, cara? Todo mundo vai ficar sabendo, só chegar em Botafogo e perguntar. Vamos fazer uma promoção terça-feira que vem. Ingressos, é verdade. Valendo um pedaço de mussarela. Curativa. Ó, momento de fortíssima emoção, hein? Marianne Faithfull, simplesmente acompanhada pelo The Bad Seeds, a banda de Nick Cave. Olha só, meu amigo. Crazy Love, o nome. É muita emoção, hein? Hated by all and everywhere he goes, blazing contempt for human life and lies. Murderous heart and what he knows from life and fear in other people's eyes. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. She walks the boulevard without a care, knowing too much, but having come so far. Pretending life is just a game you play for nothing, loving no one and nowhere. Crazy love is all around me. Love goes crazy given time, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. Expecting a surprise, maybe an encounter that will change her life. Not knowing hot from cold or good from bad, if life is just a joke or if it makes us sad. Crazy love is all around me. Love is crazy, love is kind, but I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. But I know somehow you'll find me. Love is crazy, love is blind. FM. E da perplexidade que eu fiquei diante do resultado da pesquisa da MTV, que no número sempre superior a 80%, a população jovem disse que era hedonista, egoísta, consumista, que não queria saber de problemas sociais. Aí ao fundo a foférrima. Que é isso, Bolívia? É, daqui a pouquinho. Marianne Faithfull. No disco lançado em 2004. Chamado Before the Poison, onde ela tem a presença de PJ Harvey em várias músicas, compostas pela PJ Harvey. Damon Albarn é o autor dessa música aí, que depois virou faixa do disco do The Good, The Bad, the Queen. Turn into homes, such lonely homes. E nós ouvimos Crazy Love, com o Nick Cave junto ao Bad Seeds, fazendo caminha pra ela, pra Marianne. Aliás, esse fim de semana eu assisti pela 200ª vez o Gimme Shelter, né, aquele documentário sobre a turnê dos Stones em 69, Madison Square Garden, com Tina Turner, Ike and Tina Turner abrindo, fotografia ali do Get Your Eyes Out, todo mundo conhece, né, e que acaba... É, no concerto que os Stones deram em Altamont, de graça, e é interessante, eu relembrei que uma das primeiras atrações nesse show, é praticamente um festival, foi o Flying Burrito Brothers, e aparece o Gram Parsons, que também aqui criou um verdadeiro burburinho, né? Aquela história dele, né? Que foi queimado, o empresário dele tirou, manja, né? Fumou o caixão do Gram Parsons no deserto, lá nos Estados Unidos. Então aparece o Gram Parsons de perfil, assim, junto com o Flying Burrito Brothers. Tem Grateful Dead, tem Jefferson Airplane, o Martin Ballen entra na porrada da turma do Hell Angels. A segurança para mais de 300 mil pessoas foi realizada pela turma dos Hell Angels. Conclusão, porradaria geral, morte, né, um cara esfaqueado, aparece a cena do cara... sendo esfaqueado por um cara da motoca. Desorientação total, assim, com 5 minutos de jogo, você via que aquilo ali ia dar o maior fuzuê do planeta. O palco não tinha 1 metro de altura, maluco. Então as pessoas subiam no palco loucamente. Durante o show dos Stones acontece isso várias vezes, né? Então, pra quem não assistiu, vale a pena. É um momento negro, no sentido assim de que quase tudo deu errado, né? Da música, da história dos Rolling Stones. Aparece o Jagger lá na montagem do documentário, completamente embasbacado, sem ação, diante do que aconteceu ali. E no final das contas, a coisa saiu como lucro, porque a desgraça era para ter sido muito maior, né? Enfim, altamente recomendado o Gimme Shelter. E outro que eu vi também, e eu falo mais frequentemente, e que é uma aula absurda de música, da história de um artista, do artesanato de você fazer um documentário com tantas imagens, tantas informações, que é o No Direction Home, do Martin Scorsese, dois, já lançado no Brasil, evidentemente, dois DVDs que contam a trajetória do Bob Dylan de 62 a 66, são apenas 4 anos da história de Robert Zimmerman. E o depoimento dado por ele, uma coisa que o Bob Dylan fez, se é que fez, em pouquíssimas ocasiões. A história dele contada por ele, com humor, relembrando coisas e participação de um monte de gente, trabalho de imagens, uma coisa de maluco. Enfim, também se você não viu, querido ronqueiro, não perca tempo, No Direction Home, de Martin Scorsese. Diga. É, vamos nessa, né? Ah, é. Brequear, vamos brequear. Ah, Bolívia. É, Fábio Ximenes apareceu por aqui, cheguei agora há pouco, ouvindo os babados de Bababá, Ana Carolina Mata, Uman, e por aí vai. E o negócio do Bento? É, tá fluindo aqui, né? Não. Aquele e-mail que você leu aí, negócio que... Ah, rapaz, pô, Vinícius Bonfim, né, meu amigo? Ele levantou uma questão que a gente não já havia pensado, né? Olha o Juninho aí. O Juninho vai dar um vazar, hein? Beijo, querido. Vai dar um zig, hein? Juninho vai dar um zig, hein? Eita, é uma lenda também, né? É, então tá lenda. É, olha aqui. Como um alemão de 80 anos consegue falar português melhor que o nosso presidente, meu amigo? Mas qual presidente? Lulinha, paz e amor. Ah, tá. Bom, vamos pro break. Lembrando que valendo 4 pares de ingresso para o PercPan 2007, um dos maiores festivais dedicados à percussão do mundo, na Fundição Progresso, dia 23 de maio. Várias lendas da percussão estarão presentes. A gente também acho que vai dar um pulo lá, né, malandragem? Olha o PJ Harvey aqui ao fundo. Mas como é que faz para pegar o convite? Acesse o efm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro e respondendo a pergunta. Qual é a mesma pergunta, Maurício Saladares? Diga lá. Se Clodovil, do jeito que ele tá afinadinho aí com as questões papais e coisa tá e tal... O quê? Afinadinho. Ele merece ser canonizado ou não? Responda, daqui a pouco a gente volta. Pode ser? Ele já pediu o pinico lá pras moças, né? Tu viu, né? Que deu uma pipa... franga, né? Ele vai pra Bolívia e volta com uma ultra mega fofa que dizem, felizmente, as boas línguas... estará no Brasa ainda em 2007. E parece que ela já passou por aqui. Essa é uma dúvida que eu quero tirar com a nossa torcida depois da Bolívia, né? Vai dizer por que é Bolívia?